informação uniforme, posição 5, autorização Galeão 360. Gente, preparada a Leda Bridge, aguarde, copy. Vaza. Gol 1763, para o táxi com 171 a bordo, Galeão com 3 horas e 52. Firmando a autonomia, o 1763? 3 horas e 52, Galeão. Autorizado o táxi em frente à direita, posso esperar a chama Toy 119.195. O ajuste na 012. Presidente, autorizado o táxi à direita, não posso esperar 1095, 1012, 763 da Gol. Gol 1763, autorizado a linha aérea decolar, pista 10, vento 1200 graus, 109. Autorizado a linha aérea decolar, 10, 763. Para 9,6, desça para 2,000 pés, autorizado LS, que foi pista 1-0, reportando lock. 2,000, autorizado LS, que foi capítulo 1-0, passar essa pesada 0,9. Decola 763, decola 209, cima controle, 119, decima 8. 198, muito boa noite. Oi, Salvador, boa noite, 1763 da Gol. Passa 1300 pés, da El. Voa no 763, boa noite, contato radar na decolagem, perfil da El, nível 360. Após 2000, vai Leda. Após 2000, voa Leda, 1763 da Gol. Estabilizado, LS, segue para 010. 1096, torre, 11895. 195, 096. Salvador, boa noite, 096 da Gol, uma milha do externo, visual, cabeceira 1-0. Voo 096, tem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 129, ajuste altímetro 0, 12. Livre 2, livre pouso no 0, 096. 9.8. Tá no Galeão 360, da El Leda Bridge, da pista 10, curva direita, 5479. Correto, chama pronto, pushback no portão 5. No 763, chame Recife, no 251, caso negativo no 3325. 251, 335, confirme o 763 da Gol. 13325 para o Gol no 763. 251, 3325, grato, 763 da Gol. Boa noite, bom voo. Gol 096, solo 17, livre à direita, chama solo 121 no décimo 9. 19, livre na direita da armazém. Boa noite, autorizado a chegada Mari, autorizado por hoje, Tapia. Desça e mantenha o 050. 7 para o portão 04. Alfa Juliette 2409. Portugal 09, good evening, cleared, bom for arrival, send and maintain 4,000 feet without restrictions, QN81012. Trip 521-8, desce para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no curso do localizador. Desce para 2.000 pés, livre ILS X-Ray, pistão 0, reporta um log. Autorizado ILS X-Ray, dono 0, desce para 2.000 pés, 2.000. É 310 Salvador Recife, copia? Copia. Autorizado Salvador Recife, via rota do plano de voo. Saída nível 350, saída Puca, transição Caju. Decola da pista 10, comando à esquerda, o código 5501 e controle em 119.8. Autorizado 3. Ajuda, quando eu usar o policial, eu usar um 19.8. Reto, chama pronto, portão 612. Chamar a posição 3263. Solo Gol 963 na posição 5, pushback acionamento. Direcionamento, pushback, coordenação com solo e freio, chama táxi. Boa tarde, 963. Solo Delta 3858 novamente, informação permanece uniforme, autorização 370 para Fortaleza. Aguarde COP 3858. Aguardando COP, pode adiantar a saída, senhor. Saída Momo Froti, Momo Froti. Momo Froti, 3858. Complete final de chame torre 1895, bom pouso. 5218 da Trip, estabilizador localizador. Trip 5218, posição altímetro 012, tem livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, 129. Informa a baixada de trabalho mais distante, atualizado pouso na 10, 5218 da Trip. Travado, 5298 da Trip, atualizado pouso 10. Sim, 5298, livre pouso, pistão 0. Guarde um minutinho. Mais uma vez, pronto. 3850, autorizado Salvador Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 370, saída Momo, após Momo, Froti, decola da pista 1-0 com banda esquerda, código 5505 e o controle em 119, decimal 8. Gente, o 3850 autorizado Fortaleza 370, Upper Zulu 19, saída Momo, Froti, decolando da BF com curva esquerda, 5505, controle 198, TAN 3858. Correto, chama pronto, portão 03. Chamará. 973 para o táxi, 121 a bordo, 3h46, alterna Campinas. Gente, táxi em frente, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 012. Táxi, ponto de espera 10.895.12, obrigado. O T3858 na posição 3, pushback e acionamento. Gente, aguarda a aeronave da Gol passar a retaguarda após iniciar no 03, tá? 3858. 58. O Gol no 973, boa noite, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém o zero, Gol. Solo, rodou do senhor 63 no zero. Confirmando. 63110 no 06 para o estacionamento. Aguarde, 63110. Tá 3858 já iniciou o push? Tá iniciando, tá 3858. Ciente. 63110. Aguarde um minuto para iniciar o pushback. Mano, 63110 da Oxaneta livre, acionamento, puxa bem, coordenação, equipe de solo, chama táxi. Você vira para o táxi, 6390. O Gol 973 está autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 119. E o decolagem, Gol 973. Gol no 973, decolada 36, chama controle 119, décimo 8. 98, obrigado, boa noite. 973, decolou passando 1500, boa noite. Boa noite, contato radar na decolagem Vigilante. 973. Vou Leda, da presente. Vou Leda, 973, obrigado. Gal 09, complete final call tower now, 118.195, good land. 11895, boa noite, obrigado. Nada. Boa noite, Gal 09, turning final, runway 11. Gal 09, QNH 1013, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 11 knots. Please land runway 10, Gal 09. Para o táxi, o TAN 38-58-113 a bordo, a autonomia de 5 horas e 48 minutos, alternando João Pessoa. Confirmando, TAN 38-58, poderia repetir as informações? Afirma, senhor. 113 a bordo, 113, 5 horas e 48, alternando João Pessoa. Autorizado o táxi em frente à direita, do ponto de espera torre 118-95, ajuste 1013. Agora, ponto espera torre 11895-3258. Ocean Air 6390 para o táxi com 116 a bordo, alternado na altura 3230. Autorizado táxi via pátio 1 Índia Alfa do ponto espera torre 118.95, ajuste 1012, alternando 1013. Alternativo pátio Índia Alfa espera torre 3858, ponto espera pronto. 3858, algum tráfego no final 10? Afirmo. Gente, após o pouso do meio, Marinho mantém cabeceira 10. Após o tráfego ali, mantém 10, 3858. 173, chama em Recife, 1251. 1251, gol 973. Portugal 019 on the ground, 42 right turn, and we'll pass to the ground, 121-49. 13. Restrictions, QNH 1013. Aliado em pronto, 350. Portugal 019, clear taxi via Alpha, Juliet until aiming of gate number 8. There you will follow the follow me of Infraero Company. Alpha Juliet above gate number 8 and expecting follow me at Portugal 019. Your gate is number 11, gate 11. Sorry, gate 11. Botão 3858, decolado 44, chama controle 119.8. Gente, boa noite, bom trabalho, 3858. Controle Salvador, muito boa noite, está 3858, decolou na Momo. Botão 3858, boa noite, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 370. Momo, nível 370, 3858. Visuais, é possível vai direto ao Momo? Autorizado. Direto ao Momo, 3858. Portugal 019, you're going to taxi via Juliet until aiming of gate number 7. Gate number 7. And you follow the follow me of Infraero, and in the process of taxiing, you will be relocated on the center line. You're going to pass by the center line to provide your taxi to gate number 11. That is all on the procedure of the airport of Salvador. A copy, will follow the procedure assigned by the follow me. We will be expecting it at gate number 7, and we will proceed to gate 11 as follow me. 019, please stand by on your squawk. Stand by on the squawk, Bravo 019. You? O 3850, seria possível coordenar com o centro de frotinha? A princípio, vou em Momo, aguardando coordenação, 3850. Tá, vou na frente de Momo aguardando. Delta Bravo, boa noite. Chegada bom, se desça e mantenha os 50, reduzindo para 2509. Pronto, copy. Pronto. Autorizado Salvador Fortaleza, biota do plano de voo, nível 370, Momo Frotia saída. Decola da pista 10, curva na esquerda, código 5512, controle 119, decimal 8. Autorizado Salvador Fortaleza, 370, saída Momo. Quadra 10, curva esquerda, transporta 5512, 198, controle voo no 096. Sente, chama pronto, botão 4. Vai chamar pronto. Ocean 6313 traffic at 10 o'clock. Northwest bound crossing flap level 095 to flap level 370, Alpha 320. Alright. Launch approach. Yeah, request maintain high speed until after March. Cleared. Ocean Air 390, torcida PUC. De contato radar na decolagem. Ocean Air 390? 390, boa noite, contato radar na decolagem. Boa noite, após 2000, autorizado pelo Djamon? Autorizado. Autorizado pelo Djamon, por exemplo. Cleared, 72,000 feet cleared, LS final report established. Zulu 4298, boa noite, chega da mar e desça para 4000 pés, sem restrições, ajustado no 0 no 2. Controle? 58. Chame Recife em 1260, alternando no 288. Boa noite, bom trabalho, 3858. Obrigado, bom voo. Bom. Papa Romeo Mike, Delta Bravo, autorizado por hoje, Duna da Presente, descendo para 3000 pés, sem restrições, ajustado no 093. 9,6, está pronto para puxa, acionado, está no 84. Livre, chama táxi. Obrigado. É, it's clear to intercept. Firm, cleared, LS final, report established. Report established, thank you, 603. 3813, complete final and call tower now, 118, that's 195, good land. 118.95, thank you, appreciate 6305. Tower, Ocean 6013, establish. Ocean 6013, continue approach, report landing and down and lock this, 218.1013. 013, I report Ocean 6013. Meu país, autorizado ILS X-Ray, pista no zero, observador, reporta no localizador. Confirme. Ciente. Azul 4298, desce para 3000 pés, ajustado no 093. Para o táxi, o gol 1096, 104, 3 horas e 40, Recife. Eu mando somente o POB? 104. Táxi em frente à direita, no posto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1093. 13, táxi à direita, torre 1895, gol 1096. Ocean 6313, check land gear. Yeah, down and lock us now. Clear to land runway 10, wind 100 degrees, 12 knots, Ocean 6313. Okay, roger, clear to land 10, Ocean 6313. Salvador, gol 9096, boa noite. Gol 9096, boa noite, ali mantém pistão 10. Ali mantém 10, gol 9096. Ocean 6313 on the ground at 58, vacated by a taxiway, Foxtrot and contact ground 121, that's 19. Foxtrot and 1219, thank you, 6313. around. Good evening, Ashina. 6313, runway vacated. 6313, taxi via Alpha, Juliet to gate number 5. Juliet, Alpha, Juliet to stand 05613. Dar uns dois minutos, um minutinho no máximo para a lista de decolagem no lugar da vez. Sempre. Pro 298, reduza para 1709. Agora para 1709. Estou no tráfego na posição de 12 horas no momento, 1.12 milhas. Cruzando o nível de voo. Correção, cruzando 3.500 pés para 2.000 pés. Um Fokker. Sim. Do 4298, tráfego informado anteriormente, agora na posição de 12 horas, 9 milhas, com 1609 de ground speed, mantendo 2.000 pés. Para o meu Mike, Delta Bravo, complete final de chame torre em 1895. 3895, Tubarão. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, Gol 1096, decolou na sua escuta. Gol 1096, boa noite, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 370. Da Momo 370, obrigado. Azul 4298, desça para 2000, autorizado LS X-Ray, reporta no AC. Continua descida para 2000, autorizado LS X-Ray, reporta no AC. Qual a possibilidade de voar direto frote? Para 1096? Afirmo. Autorizado, presidente Momo, aguardando coordenação. Ok, Momo, obrigado. Após o pouso, transfere para equipate? Pátio 5, Lobaica. Ciente.